meu coração é teu, a ti tudo entreguei. Venho te adorar, meu Senhor e Rei. No santuário estou, minha alma limpa está, por estar o meu coração, eu quero te adorar. Peço, Senhor, entreguei. Venho te adorar, meu Senhor e Rei. No santuário estou, minha alma limpa está, por estar o meu coração.